Por isso eu digo: vem em mim, Senhor Jesus. A minha vida te pertence. Vem em mim, Senhor Jesus. Mas pode reinar minha vida. Te amo, pois tu és o grande rei. A minha vida toda tudo mudaste, sem todo o meu ser. Hoje livre sou.